estaba abandonando el tiempo entre los días, no ha realizado los días de la estación formal. Afirmo, 62-51, decimal 237, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xané 62-51, dial. Dial. Bom dia, então quem direto dial, Xané 62-51. Beleza, para 2 mil pés, número 2, autorizado ele. Clip 5329, reporte localizador, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, reporte localizador, clip 5329. Campo à vista, estabilizando o eixo 35-3 Bernardo. Chame a torre 198, decimal 95. 195, bom dia, 5-10. 3-5-7, autorizado Duna. Duna, 3-5-7. Chame 6251, chame centro Recife, frequência 1251. Recife, 1251, 1251. Zero, vento no 70 graus, 1 no 62. Ele pôs, 353 da nossa. Mau vento para o 35329, baixar de checar do momento. 170 com 17, você não precisa junto. 37. A pista está molhada para o Felipe 5329? Possivelmente esteja úmida, o 5329. Sim, 5329. 3597, chama a torre 198, decimal 95. 7935. Gente, graças pela informação. Torre Salvador, bom dia, Ultra 3597, LS, baixar pra lá. E Alfa Kilo Pati. Alfa Kilo Pati. 180 graus, 149, forma pista molhada. Sente tá livre o pouso de tono 0, Ultra 3597. Cinco no sete, Sol 52, está autorizado táxi via Alfa Juliette, botão 04, parte 1. Alfa Juliette, posição 04, 95, 96. Alexandre, bom dia, voo 1961 no centro do hotel, autorização para o Galeão. 1961, Galeão aprovado nível 360, via Alpes do Luno, Zero Smap, Louvre, Sou Bravo, Bravo Charlie, após conforme. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Eulinda, após direto Motiva. Transponder 5033, controle Salvador 120, decimal 80. Eu na Eu 360, Eu 1-0, Smap, Louvre, Sou Bravo, Bravo Charlie, após conforme, decolando 1-0, vai saída da Eulinda, após Motiva. 5033, o controle 1208, gol no 961, no portão 1-1. O 961 só confirmando, Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa. Após venda, Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa, o gol no 961. O 961 no contingimento correto, que é missão. No pronto, chama no pronto, 961. Fala Salvador, bom dia, TAM 3171. 3171, prossiga. Sente da informação, Céu, ainda um pouquinho adiantado para o nosso voo, teria saída prevista para São Paulo Guarulhos? Provável saída da Eulinda após direto Motiva. A Eulinda mostra TAM 3171, não se escuta para autorização. Bom 961, nos coordene com a equipe de saúde e vida obras no PAD, chame pronto. Coordenação autorizado, chama com pronto o Bom 961. Chame pronto para o táxi, pode ir no Bom 961. Chama com pronto para o táxi, Bom 961. É a Uno para o táxi, com Uno 32 a bordo, autonomia 0349, alternando Florianópolis. Tende, Gol 961, pátio Uno Índia, no ponto para semitor, no 895, ajuste no 016. Pátio Uno Índia, ponto espera da 101895, ajuste no 016, bom dia, 961. Então 3171, copia. Escuta para 3171. 3171, Guarulhos, aprovado nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a alta do plano. Decola da pista 10, preciso saída da Eulida Motiva, curva direita, transponder 5043, controle Salvador 1208. Autorizado então 360 para São Paulo, Guarulhos, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, conforme o plano. Decolada 10, primeira curva direita, perfil da Dael, Leda, Motiva. 5043, o transponde de controle 208, San 3171. San 3171, correto. Vamos lá. Desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no meio. ...961 na linha, decola opção no 0, vento no 80 graus, no 4.9. Na 961, declarado 24, chama controle 120, 208. 208, bom dia, 961. Bom dia, gol na 961, decola, perfil da Dael. contato radar, suba 360 direto da EL. 360 direto da EL, 961. Pouso 961, se possível, coordenação pro de Motiva. Guarde contato com você. Guarda o 961. Zero Leste, Gol 165? Livre, 865. Zero 150961. Gol 961, passando 150. Zero 93, desça e mantenha nível 180, aguarde o tráfego da frente fazer contato com o controle. Um 759, essa identificação desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. Gol 1093, desce para 4.000 pés, ajuste 10, 16, chegada bom. 16, decolada pista 10, perfil de saída da El, curva direita, Leda, pode direto, posição Mótica, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5045, controle Salvador 1208. Muito 65 ainda está fazendo desvio? Negativo, está uma milha do Índia Serra. Gente, foi autorizado de LS na proa de Duna. Está visual para o campo? Positivo, está visual para o campo. Complete aproximação visual, torre 1-9895. 1-9895, 1-9895. 040, você já me escorre essa informação em curso, hotel, chama. Com 5-3-2-2, que chamar o solo. 1-0 no meia, livre pouso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-2. Prezado pouso, 1-0, com 3-2-2, Campina Grande, aprovado nível 1-9-0. Rota via Golf 677, Aru, DCT. Decolada pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5042, controle Salvador 1208. Confirmando após Aru, conforme rota do plano. Tipo 5328, protejamento correto, chamei pronto.